sucesso de John Bon Jovi, Always. Bon Jovi, grande clássico. Vamos lá, agora 9 horas e 25 minutos. A gente continua aqui com o nosso programa Momento Naftalina. Chama aí, meu amigo Chiquinho. Aquele abraço, Chiquinho. Aí sempre ligado com a gente, meu irmão. Bom dia, Nogueira. Aqui é o Chiquinho. Mando um alô para o Francisco na rua Mâncio Campelo e também para Selma Mendonça, Cícero Filho, Marta Pande e Oneide Moura, 3 motores, 14 válvulas, Silvia do Major, Novinho do Caldo, Conceição Gomes e o casal Maurício Ives. Valeu, Nogueira. Pronto, tá certo. Alô, Zenaide Duarte. Bom dia, Nogueira Filho. Um ótimo sábado pra você e todos os seus ouvintes, é claro. Nogueira Filho, segue aí a música digitada. Você sabe que eu não sou muito boa em pronunciar o inglês, né? Eu acho essa música linda, linda, né? É mesmo? Vou tentar falar aqui, mas já digitei. Joy, toque, by joy. Obrigada. Tá certo, então vamos lá. Muito bem, agora 9 horas e 29 minutos. Joy Touch by Touch. Aqui no nosso programa Momento Naftalina, é desse jeito, meu amigo. Vamos lá então, hein? Você vai mandando seu áudio para cá, ainda dá tempo? Dá, sim, é só você participar. Lembrando, hoje mais uma novena e missa em honra a São Francisco. Vou falar aqui a programação de hoje e de amanhã, tá certo? Amanhã a gente não está por aqui. Então hoje, sábado, teremos a quarta novena e missa, presidida aí pelo Padre Neto, lá de Trairi, ex-parco também da paróquia de São Francisco. Noitário, Secretaria de Agricultura, Infraestrutura, Meio Ambiente, Comunidade São Pedro, São Paulo, Ombreira, Nova Jerusalém, Santa Luzia, Nossa Senhora de Fátima, Escola Maria Glaucineide e Batista. Também em coral, teremos aqui Paz e Bem da Vila Nova, tá certo? E amanhã, domingo, dia 29, missa da Comunidade Santa Missa Dominical, 8 horas da manhã. 11 horas acontece a feijoada, 19 horas, quinta novena e missa, presidida pelo Padre Manuel da Paróquia de Santa Rita de Cássia, Itapajé, Noitares SCC, as rádios FM 98,7, 91,9, Comunidade São José, Santa Inês, Escola Lampião Tabosa, Coral Unidos em Cristo. E você, claro, também fazendo parte aqui do nosso programa Momento Naftalina, que é o momento da alegria, descontração, música boa, todo mundo aí fazendo parte aí, tá bom? Novena bonita, todo mundo aí gosta de ouvir, né? Participar, rezar. E assim a gente vai celebrando a vida, meu amigo. Grande clássico de Yahoo, Sozinho. Pensamento. Sensacional, sensacional essa versão aí do da banda Yahoo, Sozinho. Essa música boa e você ajudando a gente a fazer este programa. Tá certo, hein? Um abraço aí, meu amigo Antônio Carlos. Meu amigo Chico do Osvaldo. Chico do Osvaldo, o negócio tá sério, viu? É só esquecimento, meu irmão. Um abraço aí pro Chico do Osvaldo aí, no seu ponto aí também, aí ajeitando tudo. Uma ajeita até turbina de avião, rapaz. O negócio é sério, é pesado aí. O sistema aí é bruto, né não, meu irmão? Que diabo é isso aqui? Eu pensei que era um peru, mano. Momento Naftalina continua pra você. Tá tudo bem aí? Espero que você esteja bom demais, porque aqui tá sensacional. Com Capital Inicial, toda plataforma. Esperando o que vai acontecer. Tenho quebra de sapatos, onde carros estão estacionados, andando por ruas quase escuras. Os carros passam contra todos e contra ninguém. O vento quase sempre nunca tanto diz. Estou só esperando o que vai acontecer. Andando por ruas mais escuras, carros passam. As ruas têm cheiro de gasolina e óleo diesel. Por toda a plataforma, toda a plataforma, toda a plataforma. Nossa FM, aqui é bem melhor. Alô, amigos da Nossa FM, aqui fala Anjos da Silva. Eu sei que vocês estão sentindo falta da nossa bodega do Maguila Véia de Guerra de todo sábado, mas eu tenho uma boa notícia pra vocês. Dia 12 de outubro, sabadão, feriado, a gente tá de volta com a nossa bodega do Maguila a partir do meio-dia, todo sábado, aqui na Nossa FM, tá bom? É só enquanto não termina o horário eleitoral, mas dia 12 de outubro eu tô de volta com você e, claro, conto com sua audiência. Bodega do Maguila... Você está com o campeão de audiência. Nogueira Filho. Momento Naftalina. Rádio Nossa FM. 9h40 agora. Kiss me quick while we still have this feeling. Hold me close and never let me go. Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Oh, let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that we'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. Cause your lips are lips I long to know. The band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that you'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. Cause your lips are lips I long to know. Que saudade do Elvis Presley com Kiss Me Quick. Nove horas e 43 minutos, agora você está com o programa mais animado que resgata a música do passado. E sábado é assim, ó, dia de sábado o bicho pega. Com Marina Fugaz. Meu mundo você é. Música